É grande o poder daquele que está acima das estrelas e também do mar, bem longe de tudo que os olhos podem ver, além do que se pode entender. É impossível alcançar a dimensão e descrever a glória daquele ancião de dias, ancião que tem todo o poder que o mundo e o universo não podem deter. Trovões é o estralo de sua voz, a terra são poeira de seus pés. Vulcões são faíscas comparados ao fogo que flameja em seu olhar. Clarões são apenas um sinal de um evento sobrenatural. Não há na terra, no céu e no mar uma coisa que se possa comparar. Ele tem, tudo é dele, não precisa de ninguém. Quem vive com ele sempre tudo tem. Ele tem todo o poder no céu e aqui. Esse é o Deus que deu vitória ao povo em pleno mar, que fez um forte vento acalmar, que na fornalha trouxe livramento. Esse é o Deus que libertou o povo de Israel, que alimento fez cair do céu. Deus que no madeiro fez o mal cair, que ao inimigo faz a pé fugir, que manda a vida reviver o morto. Esse é o Deus que não limita o primeiro céu, que vai além desse imenso véu, que tem todo o poder no céu e aqui. Precisa de ninguém. Quem vive com ele sempre tudo tem. Ele tem todo o poder no céu e aqui. Esse é o Deus que deu vitória ao povo em pleno mar, que fez um forte vento acalmar, que na fornalha trouxe livramento. Esse é o Deus que libertou o povo de Israel, que alimento fez cair dos céus, com poucos pães e peixes saciou uma multidão. Deus que no madeiro fez o mal cair, que ao inimigo faz a pé fugir, que manda a vida reviver o morto. Esse é o Deus que não limita ao primeiro.